pode estar isso aí pro 95 aí, pro 97. Romeu Bravo, comunicação, Deus Plantão 060, 3 anos, chegada é Maia. Oi, motorizado, chama o táxi. Vai chegar não, eu meio atrasado. Salvador, bom dia, o chinês 627 no 11, autorização Galeão. Isso é velocidade para 250, irmão. 250, irmão, já trabalha. Alguma 3, mãe. Fiz aliado decorar, é 240, meu dia. Então, quilo Romeu Oscar, pouso autorizado, pistão 97, vento 110 graus, 139. Pouso, curva. 097, mantém posição, agora vai liberar a posição, setor, posição prevista ao 09. Vai guardar o 097. Vitória de Juliette, cópia. Autorizado, Quero Lorenzo, via corredores, o número 10, a coluna 97, via corredor Axé inicialmente. Transpondem padrão 01 no 60, controle Salvador 120, décima 8. Semetros no 4, nossa indicação, décima até o 070, autorizado a chegada a Mário. Guarde para final, Mário. Somente transpondem a frequência. Planejamento correto, confirme o também e o pátio. Só para acionamento 1895 KNH 104, bom bom. Só me viu com a irmã. Amaralizar onde? 7 Rosa, alterna Recife, autonomia 2 horas e 5, bom noite, é 4. 1884, táxi aprovado pela ponte de espera da pista no 0, via Pátio Ninja, ponte de espera Torre, 1895, Penegão no 0, no 4, segue o bang da companhia no través do portão 4, com o número 2. Com o número 2, seguindo, está no através do 4, via Pátio, na ponte de espera, na Torre 295, boa noite, 4, boa tarde, 1904, no 4, aqui. Boa. Da Mari. Era de 0, chega da Mari, boa noite, da Mari. Zero, então autorizado 34. Ah, 0 3 4. Gente, reporte no ponto de espera da Oscar para ingresso. Torre 1895, Penegão 0 14, bom voo. Como é que você vê aí que é para tomar o ponto de espera de 3 4? E tá mal. Voo no 097 após o bang da companhia, Juliette, portão 09. E após o aeronave da companhia, Juliette, pro 09, voo 097. Step. Chamei a para o seu aeroporto 3 para o final do aeronave da 10. Autorizado... Alinhar e manter, pistão 97, reporte pronto. Curva 360, da Eol e Deirome, curva direita, 5152, 1208. Correto, chame pronto, puxa o acionamento, 6227. Camará. Esse estilo zulu, cópia. Graus 129. Tá preparado, controlado, Eco. torre e boa tarde para o Mono 659, quanto espera a palma? Mono 659, boa tarde, ali mantém tipo 0. Mantendo 0, 659. Sapatão Vitorinho de Juliette, autorizado de decolagem, pistão 97, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Confirme somente para ver o esquilo Zulu. 01, copiado o esquilo Zulu, chama a atenção de treinamento, 1895, NH 10, 14, bom voo. Azul 4462, descida autorizada para 2500 pés, última transição agora no 014, liga final em 9 para 10, só está do zero, no final do procedimento. Descendo 2500, 0 no 4, reportando autorizada em 9, azul 4, 4, 2. Descendo Juliette, decolar 212, controle Salvador 120, decimal 8. 1208, Juliette. Curva à direita. Transponder 5133, controle 1208, transfer 567. Correto, chão pronto no portão 4. Mantenha as minhas luvas visuais, o meu pé, no corredor axé, informe através do farol da barra. Transponder 2 farol, para vir para a minha direita. 567. Olha no meu bravante. Siga. 3266 presente. Ajuste a navegação para apoio de TAP, o servidor 366 para o final do RNA, se não zero. Sim, sim, apoio de TAP 366, não deu pra lá. Identificação, desse mapa nível de voo 040. Chega lá, vai ser. Quilo Papa Delta? Corrijo, Quilo Delta Papa. Baixada 60 milhas, sudoeste Salvador, mantenha a sinergia de voo visuais, nível de voo 125 para a formação de voo elétrico, com anteriores frequências do centro de Recife em 288, até no 260. Controle azul 4065, solicita a possibilidade da presente voa Motiva ou Dente? Quase. Boa tarde, voo no 659, está cruzando 2000 no circuito. 9, contato rodando a decolagem, submontão 360 após 2000 pés, o Leda. Após 2000, voa Leda, vindo para o 360, voo no 659. Zulu, autorizado táxi, a parte para ingresso, pistão no 7. Confirmando o portão, é o 4? Sim, 4 iniciando. Gente. Você vai iniciar eles, não? Reduzindo. Posso me atingir o 060, vou ver pra agora. 2500 pés, a última tem salvadora no 04. Para 3, 5, 1, 0, 1, 4, vamos ver para fora. 8, 4, chame controle Salvador, 1, 2, 0, décima 8, bom dia. 1, 2, 0, 8, boa noite, 2, 4. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O esquema é que o hotel está autorizado, reporte ponto espera da papá para o cruzamento. Ponto espera para o cruzamento. Hotel Whisky, Kilo Zulu, autorizado ingresso, reporte a linha de pronto. Afirma, autorizado, ingresso, decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 12 nós, Papagaio Whisky, Kilo Zulu. Passando 3.810 na Fuca. Livre, unidade 2500, Roberto Salvador, boa tarde, eu vou no 884, passando 3.510 na Fuca. Gol 1884, contato na terra da colégia, submarino 230, saída da Fuca. 230, o gol 1884, solicita coordenação para o Alfa Romeo 363. 4065, chama agora o centro Recife, 351-23, decimal 8. 351-23, 8, grato. 71-4, emitir redução de velocidade. 3, 3, 4. Esquilo, 726, desça para o 020. Para a modificação da regra de voo. Passa o 97080 com o 620. Desça para o 010, o último aqui em Salvador, no 014, ou no 620. Não copiou, senhora. Atitude qualquer? Como é que é? 5007 copiou. Após o SAP é 366, senhor? Correto. Ajuste a navegação para a pós e TAP 366. Certo, Romero. Obrigado. Estabilizou, Romero Avanço. Romero Avanço, compete aproximação e redução. Tráfego a 35 milhas com 4,2 de ground speed. Matheus, Salvador, agora 1 no 8, decimal 9. 75 graus, seu bom serviço, Romero Avanço. 884, muito bem, Aracaju. Direto Aracaju, gol 884. Patam Whisky, Quebec, hotel autorizado, cruzamento pistão no 7, prossiga Quebec, Mike, na taxa Lima, mantém a posição, chame o solo em no 21, decimal 9. 500, afastamos-se pela radial 245 de Salvador, chame. Eu vou meu Bravosca. O meu Bravosca, prossiga. Como chama de Sky, prossiga para base pela direita no 7? Afirmo, Romeu Bravo, acho que reporte para o cancelamento do plano IFR. Fala no momento. Plano IFR cancelado ao estudo 9, autorizado curva esquerda, base pela direita, pistão 7, reporte na curta final. Sempre livre, base pela direita, no 7, repartará. 895, quer ligar no 0 no 4, bom, bom. Índia, reporte para 1895, 1014, 3567, obrigado, boa tarde. Uma boa tarde, Roxana, minha 327, autorização ideal, em 2200, portão 3. Roxana, minha 327, autorizado para ideal, via com rota do plano de voo, nível 200 inicial, decolando a pista 0 com curva direita, saída da EL, transição coral, transponder 0... Corrige transponder 5172, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, confirma a rota do plano, nível 200, decola da 10, com curva direita, na saída da EL, transição coral, 5172, transponder 208, controle, Oxané, 6327. Correto, chama pronto, 6327, qual que é o portão? 3. Portão 3. Trosca, Oscar Bravo, prossiga. Autorizado, pistão 17, vento 120 graus, 12 nós. Eu estou 17, fala que é para o povo, para o resto da área, está. Passa 462, alvo chamamento da Juliette. Absolutamente. É 59, chama o centro Recife, 251, alterna 23, décima 8. 251, 238, hein? Certo. Obrigado. O posteiro 2014, vou direto para o serviço 368. Direto, Serra Vida 368, posteiro 04. Elevador azul 2728, passando 120 para 80, totalmente visual já, para a modificação do lado. 7, mas o meu 72 não modificará a partir de agora no 722, prossiga descida para tudo de traça, vamos cruzando 4 mil pés. Afirmo, vai, prossiga descida para tudo, na porta passa do 4 mil, 272 mil. 4 mil, atrasado o procedimento, voo no 620. Filmo. China 63 no 4, estabilizado. Afirmo, já, ainda não passa. Pede aproximação em Renale, China 2, Salvadora em 1, 18, decimal, final, decimal, 5. 285, boa, né, Pedro Márcio? Sou Salvador, 76, da 4, estabilizado em Renale, da 1-0. Sete, mais atleta, mas você recebe os visuais a 1506? Tem a frequência livre da coordenada com o tráfego colocando 2345? E quando no através de Veracruz, chama o controle em 208. Informa o tráfego Vitorino e Juliette, com destino a Cairo Lourenço. Agora, a uma hora, meia dúzia de milhas, no rumo oposto. Coordenação com o tráfego em 2345. Posso ir aqui, 4462. 4462, Juliette, portão 01. Luiz Quebec, até na escuta? Que por gentileza, até que tem um pouco mais à frente, mandou liberar a entrada do portão 01 na retaguarda. E pode chamar a torre pronto no ponto de espera 11895. Obrigado, 12500. Luiz Quebec, alô. Ocean 627, Kyoto pushback and set up from Red Vortex. Kyoto Vortex, Usando 5-5, formação Mike, confere, preparo da Ela da Morte, vai aguardando com a atenção. Guardando 2545. 2845, 2545, Chama o 0 livre, ajuste no 04. Tem 14 agora. Torre, Salvador, 3-4, no solo 25, ao liberar via Foxtrot, chama o solo Salvador 121, decimal 9. Ao liberar 209, obrigado, boa tarde, decimal 9. Boa tarde. A 20, pouso autorizado, pistão 90, vento 120 graus, 129. 20, pouso 90, boa meia 20. direto de Avitor 368. 368, pronto, 323. Ciente, mantém a senhora de Luiz Vaz e corredores em fome em Paripe. Altimetria Salvador no 04. R$ 1.400. Pode voar ao 366 ou só 3235? A fim de evitar uma área restrita na terminal Salvador, deverá manter o rumo da serva de 368. Salvador 276, frequência livre no 2345 para coordenar com o tráfego local, chama na decolagem. Livre aproximação em Renato, espera 10. Descida 30 para 25.00 10, última em Salvador no 04. Estado no 04. 22.500 Pluma 620, no solo 28, liberada Fox Dot, sendo solo Salvador 1, 2, 1, decimal 9. Salvador 9, Está no rumo do Serra Vitor 368. Afirmativo, senhor. Romeu Oscar Oscar Bravo, inicialmente prossiga para a CEASA, com as instruções para prosseguir final 17, tráfego prosseguindo final para pouso 10. Para a CEASA, o Sapatango Oscar Oscar Bravo. Tente copiar Sapatango Oscar Oscar Bravo. Tango Whisky, Quebec, hotel pronto? Prontíssimo, Quebec, hotel. Ali mantém que está no zero? Ali mantém que está no zero. R567, decolar 228, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Lá na direita foi só a formação, então 3633. Autorizado, Mike, Eco Juliette. Está autorizado. Falador, boa, decolou, está 3567. 3567, contato radar da colagem, submantendo de voo 340 via água. 340, solicita coordenar com 100-300 ou 300. Hoje está, não posso subir mais que isso. Gente, eu acho. Obrigado. Prossiga sinal 17, reporte na, no através da IRMAR para um possível 360 curso. Bravo. Bravo. Bruno 620, Juliette, portão 04. Juliette 4. Tem 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, completo sinal, força aérea. 3567, autorizado o 300 com sinal. 300, obrigado, 3567. Para ser reorientado para o 3-6. Se a informação fosse 3835, não copiou. Correto. É 3835, desça para 25003, a última 3 Salvador 104. Aguarde para ser reorientado para o Serra Vitor 366. Essa 2514, voando 368. Esquerda, repórter interceptando final no 7. Ocean 627, mantém hold point 1-1-2. Papatango, Whisky, Quebec, Hotel, decolado aos 33, chama o controle Salvador, 120, décima 8, com voo. 1208, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, boa tarde, mantenha 1500 pés. Passa espera na Ceasa, com curvas pela esquerda, repórter interceptando. Informa o tráfego precedente, um Charlie 172, já na através da Irmar a 1000 pés, realizando espera, aguardando para prosseguir sinal 17. O ângulo está subindo ao 400, espera. Informa um tráfego Bravo Eco 58, prosseguindo para a Ceasa, 1500 pés em espera. Ok, devido às condições meteorológicas adversas no tubulão, a rota não foi modificada para Campos Luno 0, Piraí, DPT 1 Baixo, Pesulo 4-4 até Pagone. O Papa Tango Oscar Oscar Bravo, condições de redução para enquadrar-se como número 2 para Pão? Afirma. Sim, se reduza na medida do possível, aguardando eixo livre. Conselha 20 no 4, informa um tráfego à esquerda, aproximando para a final pista auxiliar, um Charlie 172, não interfere na sua aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 129. Tive pouso na 10, conselha 20 no 4, vento. E Umbadia, Pesulo 44, Pagog. Decola da 10, curva direita, da Eulê da Morte, você encontra 7,5, transponde 1208, controle. Correto, tá 3155, chama pra onde, portão 7. Chamar, tá 3155. Procedimento, 3835. Tá, é autorizado descida para 1000 pés, faça um 360 curto e reporte reinterceptando final 17. 3-0-6. Continua a aproximação, aguarde em eixo livre. Oscar Bravo, ciente, visual contato. 0-1-4. Direita, 109-102-95-0-1-4-0-6-3-2-2. 300, bom, obrigado. Patangó, Costa Bravo, eixo livre, pouso autorizado. Pistão 97, vento 120 graus, 139. Autorizado 97, Bravo. O Papa Romeu, Mike, é Juliette, ao completar o 360, autorizado sinal 97, reporte no através da Enrimar. Condições de manter a velocidade até próximo ao curso? Tem uma vila, sim, Excelente, prossiga sinal 97, aguardando autorização. Ocean 6227, line up and wait, runway 10. Força aérea 20 no 4, no solo 36, confirmando parte militar. Afirmo parte militar. À esquerda, via hotel, siga o follow me até o estacionamento, ao estacionar frequência livre. À esquerda, via hotel, visual com a follow me. Ocean 6227, cleared for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 13 knots. Roger, clear to line up and take off on the Ocean 6227. Mike, Echo, Juliette, continua a aproximação, aguarde pista no 7 livre. Papa Tango, Oscar Bravo, no solo 37, confirme o empate. Gente, prossiga em frente, libere na Quebec, aguarde para prosseguir até a Bata, o tráfego já na final da 17 para Pouso. Torre Salvador, boa tarde, Sonar 6327. Sonar 6327, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém. Para Serra Brava, Passier, via rota do plano de voo, nível autorizado 125. Decolagem pista no 7, com primeira curva à direita. Corredor Axé, restrita 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5021, controle Salvador 120, desce 1-8. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette, pouso autorizado, pistão 97, vento 120 graus, 129. Zulu Alfa Tango, planejamento correto. Não. Está confirmando a restrição de 1.000 pés no corredor Axé. Confirma para mim o POB, autonomia. 208, my wife, take 227. Oi, Salvador, eu sou 3835, passando 372. 3835, continua a aproximação, aguarde eixo livre, informa o tráfego Bravo Eco 58 a 30 segundos para ponto da captura auxiliar, pista auxiliar não interfere. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sempre aguardando a autorização, são 3835. Papa Romeu Zulu Alfa Tango, boa tarde, na Aerostar, livre acionar, chame táxi. Acionar, chame táxi, qual foi o que é da Bari Momento? 1-0 no 4. 1-0, 1-4, 500 Zulu Alfa Tango. São 3835, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3, nós. Ele pôs pista 1-0, são 3835. Papa Romeu Mike Eco Juliette, no solo de 4-0, confirma o táxi. Confirme. Papá Tango, Oscar Bravo, autorizado ingresso, prosseguindo até a Bata, na minha escuta teu corte. Mike Eco Juliette, siga o mesmo até a Bata, estacionar frequência livre. O Chanel 6327, após o pouso do aeroporto da Tana, curta final e mantém pista no zero. Após o pouso da Tânia, mantenha 1-0, o cenário 6327. 55. Siga. Formação Mike, Guarulhos. 6355, formação Mike, confere. Confirme a rota que o senhor possui. Panther Zulu no Zé. São 3835 no solo 42, chame o solo Salvador no 21 no decimal 9. 219, obrigado. Puxanar 6327, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1, 1 0 graus, 1 2 nós. Dúvida para as 1 agora, senhora 6327. Confirme a aeronave que chamou a torre. Gerência, saída da Eula e da Mótiva. Transponder 5494, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, conforme 360, da Eula e da Mótiva, 510, curva direita. Transponder 5494, 120. Confirme a rota. Pouso Zulu 10, Piraí, Pouso Zulu 44, Pagoda. Piraí, Pouso Zumbade, Pouso Zulu 44. Obrigado. Correto, chamo pronto, remoto no 3635. Vai chamar pronto. Olha, o 3835. Alfa, chame essa da Juliette. Alfa, essa da Juliette, 3835. Vai, puxão, 6-2-7. Solo, um base, posso soletrar por esse mesmo? Confirme? 11-10, obrigado. 3-2-7. 3-7. Tá bandando regulagem. Confirme para o cenário 6-3-2-7? Certo. Contato radar, subam 200, pós 2000, direto da EU. Pós 2000, direto da EU, 200 autorizado, cenário 6-3-2-7. Cuidado, cuidado, é cuidado da foto. Juliette, portão 8. Juliette pro 8, 323. É 227, vou direto pro Dobson. Direct Dobson, break 8, 6, 2, 2, 7. Salvador, mal, tá, três. Olha as comunicações. Controle cenário 6327, solicita a coordenada para o de coral. Direto coral, 6327. Direto coral, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2231, sente a informação, Mike. Passarei 2231, nossa identificação, autorizada a chegada a Mari, chame-me ideia de descida. Aí, 10, só me dá uma descida para sair 2231. Tem que manter um 050. 050, passarei 2231. Fox, 45 de trás, eu puxando agora 2, Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 8 decimal 95. O F Delta Fox é autorizado em cortar sinal 97, reporte passando através da IMA. Cidade Azul 930, na sua identificação, utilizando a chegada a mão, chegando no ponto de leve descida. Confirmando já está no ideal. Centro Alfa Tango, mantenha a posição, aguarde para prosseguir, a nave já na final do 97 para pouco. Aguardo Delta Fox, pouso autorizado, pistão 97, vento 1-1 no 0 graus, 1-1 no noite. Pouso Delta Fox. Aguarde qualquer um minuto. Essa coordenação após a proa de coral, pode voar direto em Léo? Seria possível coordenar junto com o centro e o controle de Léo? Direto Léo, 637. Direto Léo, 637, obrigado. Posso contar o quilo? Azul. Manda transporte de enfermo. Ok. 2231 no voo direto Serra Victor 366. Está presente lá no Serra Victor 366, passageiro 2231. Quilo, vou direto TAP. TAP. 6355, possibilidade de acionamento 1-3. 327, chama centro Recife, frequência 251, alterna 2, 3, decimal 8. Já de descida, zona 20. 1251, 1238, acionar 6327. Azul 9301, não desça para o 070. 070, foi para o 9301? Correto. 090. No ponto 0, torre 18, 914, não desça para o 3301. Gente, ultrapasse um pouco a papá, realize o backtrack, aguarde para o ingresso. Papá Romeu Zulu Alfa, estamos autorizados em ingresso, reporte anel de trânsito, capítulo 97. América, Mike Delta, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, plataforma Manati. E a nota do plano, 1.007, decolagem 1.7, curva direita, via corredor Axé. Transponder 0145, controle Salvador, 1.20, décima 8. Para o 301, andei com 220, mano. É, confirme 220 nós para a zona do 301? Correto. Para o 301, 220, para o 220. Excesso, chamador de direcionamento, 1895, QDH 1094. Até o quilo, confirmando para sair para a RNAV da 1-0. Entendido, Lu. Parte para o B, alternativa autonomia. Pelo número 8, chama teu aparecimento no 1895-0094, bom bom. Mas o Alfa Tango autorizado a decolagem pistão 7, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Salvador, boa tarde, 3155, pode ser até 10 horas. São 3155, autorizado decolagem pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Autorizado, aliás, decolagem pistão 0, tá 3155, boa tarde. Azul 4-1-1-8, copia. Autorizado para Sierra Bravo Charlie Fox via rota do plano, nível 360. Saída Ambó após Elefa, a primeira curva à direita após Elefa, volta aos altos, intercepta Brasil 2-1. Transponder 5433, controle Salvador 1-2-0, décima 8. Autorizado para Sierra Bravo Charlie Fox, 3-2-0, rota do plano, da sala da onda do Alá. Correto, 4-1-8, chame pronto, portão 1-0-1. Correio, tá 3-1-5-5, também vai precisar retornar, tem uma passageira passando mal. Sim, está 3-1-5-5, só um minuto pra gente ver. Ok, pode livrar mais por essa primeira direita aqui, porque também já solicitou serviço médico. Afirmo, tá 3155 autorizado. Prosseguir agora via Charlie, no Pat 1, só vamos confirmar o gate 07 com o FS. Ok, Charlie, Pat 1, tá na frescura para o profissional da 3155, pode passar para a escola de novo? Afirmo, 1-2-1-9. 2-1-9, boa. Tá paralelo aqui agora o Julião Fatango. Julião Fatango autorizado, pouso pistão no 7, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado, pouso 1-7, pouso 1-7, pouso 1-7. Posição 06, tá 3155. 06, tá prosseguindo, tá 3155. Galera, 6355, pronto, táxi, POB 164. Firme o vento, pouso 1-7. vento 190 graus, 129. Ciência, estado. 5 QNH 1094, dando passagem a aeronave da TAM ingressando no bit 612. Vento com 1014, dá passagem ao colega, segue até o ponto de espera, 6355. Ô, Saulo, se puder já reforçar também com a infra-aero para já vir a copa ao final, copar o pra gente, por gentileza. Obrigado. Operação para sequenciamento, curva à direita, proa 155, limite 155 mesmo para proa, então que é o número 3 em sequenciamento. Por gentileza, qual que é o limite? Mais uma vez, 01, limite 155 mesmo para proa. 155 milhas, a gente tem condições de reduzir mais, se quiser. 301, reduza para 1909. 1909-0-1930. 301, novo limite será radial 260, saúde. 260, confere? Afirma, mais 1901. 260 é o limite, a radial de Salvadora 1930. Tá botando o nosso hotel quilo, lista para 2000, pés o ajuste no 014. 2000 no 014. Atinge 070, 1930, 1930, 1, inicialmente mantém nível 070, informa o tráfego 1010 milhas como Nordeste, passa agora no nível 060, descida para 2000 pés, Mike Uniforme 2, transporte em tempo. 070, 1930, 1. Passarelo 2231, torre 118, decimal 95. 295, passarelo 2231, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231, no final da 1-0, baixar, checar. Passarelo 2231, boa tarde, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Pouso autorizado, pistão 1-0, passarelo 2231. Preciso. Só confirmando, o nosso plano é válido até que hora? 2-9-3-0-1. 01, prossiga. Gente, o guardião 01, reporte fora do solo. Sem interferência com o eixo da 1028, o vento em Salvador 120 graus, 139. Afirmo, guardião 01. 2-1, decola da 1-0, primeira curva direita, saída a borra e elefa. 1-2-0-8, controle. 5-4-3-7-3-4. 3-6-0, está autorizado com fim. Decola da 1-0, curva direita, a borra e elefa. 7-7-3-0-2-1. Transponde 5-4-3-7-2-0-8, controle. Gol 1-0-9-7. Vai sim para a prospecção. Camarão 1-0-9-7. Grupo mais número 2 para a cota, aguarde. A plataforma é a cota ruim já. No confirme o baixo que se encontra, pista aqui do colo. Pista 1-0, vai pista pista. Autora, viu? A gente decola da 1-7, curva direita, saída coral. 1-2-0-8, controle Salvador. Acione o controle 0-2-7-1. 4, confere. Afirma azul 9301. 9301. O guardião 01, mantém a frequência da torre e reporte para o retorno. Frequência da torre, reportará para regresso o guardião. Voado visual na rota? Sim, noite, espera chamamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1-1-8-9-5, que é legal, no 0, no 4, bom voo. Papá, Mike, Golf, Mike, confirme o local de sobrevoo. Bruno 097, no portão 9, segue chamamento. 097 está autorizado, chame para o táxi. Autorizado para o táxi 097. Valeu, tá 3155. 5, prossiga. A gentileza, não sei se vocês têm contato direto com o serviço médico da Infraero. A gente já acionou via empresa e a gente já havia solicitado também pela torre. Se reforçar, porque já tem um tempo que a gente cortou, a passageira está passando mal e nada de serviço médico até agora. A gente vai entrar em contato novamente com a Infraero, o 3255. Obrigado. Aí mantenho no 0, 3355. A gente se afasta mais ou menos até onde, Mike Gus, Mike? 2231, no solo 03, vai liberar, solo 121, no décima 1, corrigindo 1219. Obrigado, boa. Torre 118, décima 95. 1195. 118, décima 95, olha só, tá aqui. Acionamento, táxi de decolagem com a torre 1-1-8-9-5, que é legal, no 0-4, bom voo. 6 milhas, 1-4-0 de milhada. Reduzindo para a mínima, azul 9-3-0. Sinal 9. Obrigado. Usando a sua escuta. Passaredo 2231, prossegue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, está Juliette, 2231. Confere 204 para Brasília. Essa área 204 para Brasília, aguarde o instante, cópia. Salvador, boa tarde, Chané 6314, autorização para Petrolina, informação mais. Chané 6314, número 2 para cópia, aguarde. Aguarde, pode só adiantar a saída, por favor. Afirmo, saída Momo Lenin. Obrigado. Será uma tela no meu teto? Negativo, 12,5 para a sua. Centro do Alfa Tão, aguarde. Do Romeu Osso, autorizado a acessar para 2.510, aposto 2.0 milhas de Salvador, está autorizado direto do chão. Direto, boa reportada, usando a sua CR, tio Romeu Osso. Passa a mínima, mínima Fox. Tem identificação, foi Mário, para interceptar a chegada a Mário. O agente estava dando 0-4, reposta para a descida. Chegando sua decolagem, decolar 205, chame o controle 120, décima 8. 208, 6355. Agora, né? 1208. Controle 5-0, transponder, estação final 2-0. Correto, confirmando o pátio militar? Pátio militar. Deixe, confirma o CAB? Deixe, acione no pátio militar, chame para o táxi, forçada 2-0 no 4. Tá. Controle, o Chanel 6355 subindo na Azael. Chanel 6355, contato com a banda decolagem, suba via CDBE para nível 360, estou autorizado direto dela. Direto dela, obrigado. 360. Osborno 87 a bordo, 2 horas e 20, altera na Campinas. Segue táxi, vem de Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, que é legal, 1-0-1-4, bom voo, feliz ano novo. India Alpha, ponte espera, monitora, chama a torre 1895, gol 1097, bom 2015 a todos aí, bom trabalho. Passaria do 2.